Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que vem resgatando do crime, do tráfico, do vício, da prostituição, o mesmo de hoje, o de ontem e para todo sempre, o Rei das ruas. Espada na mão, bala tem ação. Mas um cristão alimentado do verdadeiro pão é o rei das ruas, irmão, que vem pra te resgatar. Humildemente se assentar dentro do seu lar, vem resgatar as ovelhas que estão perdidas, tirar do crime e do tráfico e dar uma nova vida. Vem caminhando, iluminando os becos e vielas, seu Santo Espírito marchando pela favela, tirando das drogas e também da prostituição, fazendo vasos renovados da sua unção. O rei das ruas vem pra levar muitos além, pescando alma pra uma nova Jerusalém. A minha vida não se encontra nessa estrada escura. O rei das ruas me livrou dessa vida dura, dessa vida dura. O rei das ruas me livrou dessa vida dura. Vem caminhando humildemente pelas ruas, esse é o nosso rei que te livra das loucuras. É da sepultura, né? Ele te dá a fé quando você também. Que a morte ele venceu, ele venceu. O rei da sua vem, vem que vem trazendo bem, provando que seu amor vale mais que uma nota de 100. A sombra do onipotente vai te alcançar. Quem tá no crime, nas drogas, vai ter que descansar. Olha pra cá, escuta aí a palavra que cura, que penetra na sua alma, entre as medulas e a junta. O novo céu vai se abrir novamente pra você, sua estrela vai brilhar, o rei das ruas vai aparecer. Seus olhos vão se abrir, seus ouvidos vão escutar a voz do grande rei te chamando pra te levantar, pra te levantar, pra te levantar. Vem, vem, vem. Vem caminhando humildemente pelas ruas, esse é o nosso rei que te livra das loucuras. É da sepultura, né? Ele te dá a fé quando você também quer, quer. É o poderoso rei, glórias ao Filho de Deus. Mostrou pro mundo que a morte ele venceu, ele venceu. O rei das ruas vem buscar seus escolhidos que estão jogados pelas vias sem nenhum abrigo, pelos presídios femininos tendo as minhas mãos. A oração do justo traz a libertação. Na detenção um terremoto vai acontecer, o inimigo dessa alma vai ter que tremer. O rei das ruas vem trazer o avivamento, fazendo o vento levantar esses ossos secos. É pelo seco que você vai ter que passar, é por você que o Senhor vem abrir o mar. Pode de marchar, caminhar na direção de Cristo. O rei das ruas quer salvar, quer te dar alívio. Seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, seja amigo de Jesus, seguindo os mandamentos. Não matas, não roubas, não adulterás. Amar a Deus acima de tudo e renunciar. Demonstrar que você não é mais ateu e confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus. É Filho de Deus. É Filho de Deus. É Ele que tira do pão necessitado e do monturo desvalido, e faz brilhar entre os mais ilustres dessa terra. Usa os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, as coisas vis e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Rei das ruas, Rei das ruas.